ficava olhando as estrelas e fazia um pedido à lua. Eu buscava nos meus sonhos e um dia encontrei seu olhar. Foi quando eu descobri como eu te amo e finalmente pude acreditar. Agora a gente tem uma historinha pra contar pra vocês ali, ó. Thank you.